um só minutinho a mais e não me deixe sozinho assim. Tenho a impressão que não aguento esperar para dizer que te quero pra mim. Faça comigo o que for melhor. O amor agora não tem hora marcada. Aceite que quer me fazer feliz. Traga contigo a consciência sem mágoas, que isso é amor. Palavras têm alma e sussurram para mim que eu devo insistir muito mais. Oh, oh, oh. Palavras têm alma e murmuram para mim. Fica comigo um pouquinho mais e me diga que foi feita pra mim. Ah, essa paixão veio pra ficar e como um sonho nunca vai ter fim, porque isso é amor. Preciso dizer por nós dois.